Passar o João Power, Dama Fana, João Helder e Nando de Filho. Vamos assim, um lado, de tartaruga, vamos assim, um lado. Dangumunam, Tango Muna. Seja lindo e laissado. Adilson News.